Geração Paradoxo. 6961 na guardião. Salvador, bom dia, gol 9776, final da 10, baixo travado. Ainda na frequência do controle, gol 9776, torre 1118, decimal meia dúzia. Ah, muito obrigado, esqueci de mudar, obrigado. Sem problema. Bom dia, gol 9776, final da 10, baixo travado. Coral 776, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 02 nós. Autorizado o pouso na 10, com 9776. Gol 9961, para envio os dois seguro. Tá bom, você viu seguro, gol 9961. Segundo 7 anos, chame a recifra 2590, terminando 238. Confirma a frequência para o 3171. Para 2590, alternada 123, decimal 8. 251-238, obrigado, bom dia, 3171. Bom dia. Estabilizado? Estabilizando agora, 6225. Quanto é o final do procedimento? Torre 118, meia dúzia. 18612, obrigado. Nada. Torre Salvador, o final 6225, estabilizado. Procedimento TLS da 10. O Xené 6225, continua aproximação, bate pista livre. Ajuste 1012. Vazando no pista livre com 12. O 9776, são os 28 na minha escuta. Libera direito, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Mantenha escuta, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Gol 9776. O Xené 6225, autorizado pouso, pistão na 0, vento 020 graus, 03 nós. Pouso autorizado na 10, 6225. Lagoa 961, nos chama Recife 12590, alterno 123, decimal 8. 2590, alterno 238, Lagoa 961. Geral 9970, bom dia, senhor identificação, voe direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador 1012, reporte estabilizado no localizador, já está autorizado a final do procedimento ILSP. Possível colisão com pássaro, sobre a vista. Sim, o Chané 6225, iremos condenar com zero. Livre desvio, sideral 9970, reporta retornando para Duna. Sim, sideral 9970, torre informa neste momento pistão no zero impraticável, devido à aeronave que decolou anteriormente, reportado colisão com pássaro. Sideral 9970. Não temos previsão, sideral 9970, informo que a gente na espera ainda está verificando o tempo previsto para a inspeção de pista e recolhimento do material, do animal. A velocidade está a critério, mas a fim de evitar a espera, você pode reduzir para uma velocidade a critério. Cliente, o Federal 9970, informe por a única aeronave na terminal no momento. O avião? Afirmativo. Gente, então teria um porte médio, né? Afirmativo. Gente, graças pela informação. Tráfico Salvador, bom dia. Passarelo 2221 com a informação hotel por autorização. Salvador, bom dia. Passarela 2221, informação hotel para autorização. Passarela 2221, informação em curso hotel confere. Para Barreiras autorizado, via rota do plano de voo, nível autorizado 160. Saída Momo, transição VATAP, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 50. 16, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado Barreira no nível 160, a saída é Momo, controle de WhatsApp, a decolada da pista 10 no comerciante, responde 5016 e o controle na saída 119.80, passeira 2221. Passeira 2221, o cotejamento está correto, mantém me escuta, reporte pronto para push e acionamento. Reportará na sua escuta no acionamento. Responsável pela inspeção da pista já se encontra na pista federal 9970. Reporte quando em condições de assumir a dona, programe uma espera naquela posição. Federal 9970, somente para informação, o responsável pela inspeção de pista ainda se encontra em pista. Mantém a programação de óbito sobre posição Duna, a altitude está a critério. Salvador, 5975, seu controle Salvador, desce para nível de voo 070. Informo que a pista 10 encontra-se impraticável desde o 0832 Zulu. O guia da aeronave da Oceaneer que decolou e informou colisão com o pássaro. No momento nós temos um responsável da Infraero efetuando a verificação da pista. Reduza a velocidade para 230 nós, autorizado a descida para 070 e autorizado a proa de ITAP. No entanto, programa uma espera nesta posição, posição ITAP, se eu sair como número 2 da aproximação, temos a aeronave da Sideral que segue como número 1. Positivo. Vai manter o 1950, se possível, 5970. Proa de ITAP e espera ITAP. Gente, então desce e mantém a nível de voo 1950. O Rio 5975. A inspeção, aguarde para a autorização do check. Sim, a gente aguardará, passaria de 2221. Tem algum estimado, Torre, do tempo para isso? Passaria 2221, informa que a Infraero já está fazendo a revisão na pista. Não tem como precisar, ok? Ok, obrigado. Nível de voo 150, Rio 5975. Eu tenho a aeronave da Sideral na sua retaguarda, Sideral 9972. A princípio está autorizado para o 170 pelo centro Recife, mas o tráfego ainda não está na minha escuta. Você para nível de voo 150, o Rio 5975. Bom dia, Sideral 9972, informação até o. Sideral 9972, aciona identificação, desça para nível de voo 170. Informo que pista 10 encontra-se impraticável desde 0832, devido à aeronave da Oceaneer que decolou e colidiu com o pássaro. No momento, temos três aeronaves na terminal, o senhor é a terceira. A aeronave da Rio, sua frente vai efetuar a espera na posição ITAP no nível de voo 150. O programa espera em Bomed no 170, Sideral 9972. Positivo. sabe fazer desvio à esquerda, em Bonéis vai ficar um pouquinho difícil. A gente vai ter que fazer através norte de Bonéis. Só o caso. Está no presente, posiciona para o 050. Federal 9972, está autorizado o desvio. Aguarde para a descida. Continua, valendo, vai ligar lá no 70. Estação 09 na escuta do controle, então informe agora pressão no zero praticada, Federal 9970, controle. Presente. Presente, desce para 2000, tem condições de completar o procedimento de LSX, pressão no zero. Afirmativo. Federal 9970, resposta precisada. Livre o procedimento. É, só reportar estabilizado. Obrigado. 15975, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 15975, mantenha a Roina Proa de Duna, o ajuste em Salvador 1012. Proa de Duna, 5975. Federal 9972, desça para nível de voo 100. Nove nove sete dois, para informação, vai seguir tráfego da Rio, posição de 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo e destino, passando nível de voo no 40 para 3000 pés, Boeing 727-200, em condições de iniciar a redução para 2409. Informação que tem 3100 nós, o Federal 9972, tráfego passa agora 140. O 2221 para o táxi, o POD é 34, 5 horas e 50 minutos de autonomia, alternando Goiânia. Táxi aéreo 2221, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte 3, parte 1 na táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 012. Autorizado táxi via hotel, pátio 3, pátio 1, via táxi Índia, reportará pronto o ponto de espera da 90. Passeio 2221. E o pés, ajuste no 012, autorizado a final do procedimento em LSX, pressão no 0 de Salvador, reporta estabilizado. Pressão 2000, autorizado ao procedimento em LSX, reporta estabilizado. 9972. Federal 9972, autorizado a descida para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 no 012, está agora mantendo proa 030, e 30. Gente, reporte ao término, Federal 9972. Vento 280 graus, 03 nós, ajuste altímetro na 0, na 2. Pode voar, Jonas? 9972, está autorizado voar e TAP, mantendo descida para 4000, ajuste 1012. Paredo 22, 21, autorizado a alinhar e manter destino zero. Ali mantenha no zero, 22, 21. Então, 3153 chamou? Chamou. Chamou, nós vamos coordenar se tiver algum feedback de acionamento e aguarda a sua autorização para o táxi. Afirmou, autorizado, livre acionamento, chame para o táxi, aguardando para a cópia. O TO 3153, prepare saída São Voono, Leda Dóquilo. Obrigado, São Voono 02, se tiver algum feedback de momento, São Voono, Leda Dóquilo. 09970, no salão 53, na minha escuta até o corte, autorizado o táxi para o pátio 1, no via Alfa Quilo, quando lá observe o sinalizador. Passagem do 2221, autorizado decolagem pistão no zero, vento 270 graus, 029. Autorizado, 2221. Então, 3153 para outro copo. Outra copa, 3153. Autorizado Salvador para o Galeão, Delta Zulu 44 até Porto Seguro, no P9857, Mão Sul, após DCT. Nível de voo autorizado 340. Saída São Voo 1, Leda Dóquilo. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Profunda 5022, Antônio Salvador, pela frequência 119, decimal 80. Aqui, pessoal, nível 340 para Galeão. Pistola 44, Porto Seguro, pelo número 87, Monsul. São Uno, Leda, Dóquilo. Decola da 10 com primeira curva à direita. 5022, código de profunda, sinal de 8, o motor. Tá 3153. Então, 3153, cotejamento está correto, só me pronto, tá, que você me escuta. Série 2221, decolado ao 54, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, 2221. Ao 9972, reduza para 1809, aeronave que precede está com 160 de ground, e está reduzindo. Ok, está reduzindo, 9972. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2221. Passageiro 2221, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, saída MOMO sem restrições. 160, saída MOMO sem restrições, 2221. 35975, chama a torre 1186. 5975, continue a aproximação, aguardando o contato visual, ajuste altímetro na 092. Final e ADS da visão, 5975. Rio 5975, tráfego avistado, autorizado para uso pistão na 0, vento 270 graus, 039. Autorizado para uso cabeceira na 0, 5975. Siga federal. Não copiei a informação. Na bala, na entrada do pátio, tem muitas garças. Muitas garças aí? Próximo ali a táxi do equilo? Na bala ali próximo? Afirmativo. Pede graça pela informação, será repassado. Dois ambos de 2-3-3 para o táxi. Nosso POB fica de 1-4-7, por 1-3-3 na cabeça. Então, 3153, 147, 1320, confirma isso alternativo? Confira. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera mantém a posição e aguardar a autorização. Já vai manter a autorização, vai manter a posição e aguardar a autorização. 9972. 9972 da Sideral, completar a redução para aproximação, chama a torre no 8 decimal 6. 18, obrigado. Salvador, boa noite, Sideral 9972, está uma milha do externo. Sideral 9972, continua a aproximação, número 2 para pouso. A nave que precede é o Boeing da Rio, já próximo ao ponto de toque. Sim, está reduzindo 9972. E o 5975, no solo ao 59, ao livrar a pista, me escuta até o corte, autorizar táxi para o PAT 3, de Alfa Quilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 6, João Deus. Doral 9972, autorizado por pista no 0, vento 270 graus 039, o ajuste altímetro no 012. E pouso no 012. Salvador, passareiro 2221, se possível para o direto destino ideal 300 e subida para o nível 200. Gente, eu gosto de coordenação com o Centro Recife, passareiro 2221. Grato, obrigado, 2221. Tá, 3153, autorizado a alinhar e manter fechou no zero. Geral 9972, no solo ao 01, na minha escuta até o corte, autorizar táxi para o pátio 3 de Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 5 Lima. Ok, prossegue na sua escuta para o pátio 3, é previsto 5 Lima, 9972, obrigado. A 3153, autorizado a decolagem de pista no 0, 10280 graus, 039. 3153, decolado 02, chame controle Salvador, na frequência 119, decimal 80. 198, muito obrigado, excelente final de semana, senhora 3193. Grato pra vocês também. Torre Oxenê 6225, ciente do hotel, autorização para Brasília. Oxenê 6225, informação hotel confere, para Brasília autorizado, via pelo 17, nível 380. Saída Arbor 1, transição elétrica, decolando a pista no zero com primeira curva à direita. Transponder 5044, controle Salvador, pela frequência 119, decimal 80. Pode ser a informação e eu posso seguir a destino 200, 2221. 3221, está autorizado o desvio, informe se não há nenhuma aeronave neste setor de conhecimento do controle. Graças, 2221. 98, Ocean 6225, está no gate 612. Ocean 6225, no 06, chame pronto. Chamarão 6225. Controle Salvador, assistente 357, informação até o Montinha, está livrando 90 para o 67. 3597, bom dia, sendo identificação. Você separa 2 mil pés e chegada bom, ajuste em Salvador 1012. Tem 2 mil, pode voar a posição Duna? Autorizado para de Duna 2012. Duna 2012, 357, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Azul, Alfa, X-ray, Delta. Oi, Salvador, Azul 4201, centro de informação hotel, autorização Campinas 320. Azul 4201, chamou para cópia, centro de informação hotel. Só um segundo. Prazer, alterrando 238. Não, seria 250, 238? Pela 2510 e 1238. Sim, 2510, 238. Obrigado, bom serviço. Boa noite, bom voo. Tchau, tchau. Au. Via Pêsulo 10 Cubá, via Pêsulo 16, hoje muda ECT com fins, Chomote, via Pêsulo 30 em Tite. Nível de voo autorizado 320. Redação voo 1, Leda, Módiva. Decolada Pêsulo 0 com primeira curva à direita. Transponder 5045, controle Salvador pela frequência 119.80. Certo, autorizado na, para a Campinas 320, na Zulu 10 com base, Zulu 16, Cosmo, DCT com fins, Somália, depois voa Zulu 30, Entite. Decolando da 10 com a direita, o perfil da Sozana, Sessão Morte, Valeta, transporte 5045, 1908, controle de saída, o Azul 4201. Azul 4201, cotejamento está correto, só me volta no passo 3. Agora o Azul 4201. O Azul 4201, confirme, encontra-se no pátio 3? Afirmo, no pátio 3. Entendi. Boa, General 62, Zona 1, informação hotel 3210, Galeão, ponte 0. Tenê 6211, confirme o nível solicitado, 38? Afirmo. Só o número 2 de cópia, aguarde. 18, decimal 8. 1260, 1288, parceiro 221, obrigado, bom trabalho. Momente. Na escuta. Tá na escuta. Confirme só o nível de voo copiado? Nível 320. 320, correto. Papatango Vitor Charlie, até o... Confirme o passo pista que decola. Salvador, bom dia. Alfa, Echo e Delta. Autorizado Salvador, prefira para o Weber Bravo Zulu, de rota do plano de voo, nível autorizado no 00. Decolada Pêsulo 7 com primeira curva à esquerda, saída Momo após DCT. Transponder 5053, o controle Salvador, pela frequência 119.80. Papatango Vitor Sérgio, até o cotejamento está correto, chame pronto no passo 5, Baita. Pronto cópia? Pronto cópia, 6211. Autorizado Salvador Galeão, via Pêsulo 44, Porto Seguro, OP9B857, Monsul. Nível de voo autorizado 380, saída São João 1, Leda Doc, direto acertar o Pêsulo 44. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5047, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado então, nível 380, Bruno Galeão, e Amper Zulu 44, seguro, Amper 987, Monsul. Saída São Uno, Vita Doco, 5047 no transponder e 1198 controle de saída. Tele 6211, decolada por cima 0 com a primeira curva à direita. Na 621, o cotejamento está correto no pátio 3, chame pronto. Está pronto, já na 621. 6225, push back, finalmente. Xilé 6225, na posição 06, ele pressionar sem front taxi. Xilé taxi 6225. Panhec Delta, na escuta. Com a 7, aguarde o último vetor para o localizador. Defico no 7, aguardando. Fala Salvador, bom dia, Alpha X-Ray Delta. Alpha X-Ray Delta, bom dia, prossiga. É, Alpha X-Ray Delta fazendo um teste de hipofonia. 5/5, Alpha X-Ray Delta. Alpha X-Ray Delta, ciente, obrigado. Papai tá com o Vitor Charlie até a torre voltando? Pode ser pra 1.600, na visual. Avisou com a cabeceira 1-0 para completar a aproximação do visual? Avisou. Avisou com a cabeceira 1-0? Sim, sim. Se você pode completar a aproximação do visual e descer para 1.700, tiver avisou com a cabeceira 1-0. Ah, tá ok, tá avisou com a cabeceira 1-0. Autorizado, no 1.700 pés, ajuste 1-0, 1-2. 1-0, 2, 1.700. Ah. Desloca 3597. 3597 completa turno 1186. 1186, bom dia. Bom dia. Bom dia, TRAN 3597. São 3597, bom dia, tráfego avistado, autorizado, pouso 1-0, vento 13-0 graus, 029, altimetro 1-0, 1-2. Autorizado, pouso 1-0, TRAN 3597. Taxi Oceana 6225, o POV de 1-2-1, temos autonomia de 3 horas, alternando com fim. Xilé 6225, autorizar ataque até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, reporte pronto, mantendo a posição. Pátio 1, Índia, 6225, pressão igual. Salvador, muito bom dia, voo 1963, posição 4, final hotel para o Galeão. Voo 1963 na posição 04 para o Galeão, prepare saída São voo no Lida Dorma, aguardando. Sim, 3597 no solo aos 20, na me escuta até o corte, autorizar ataque para o Pátio 1, no via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 7, fica nessa frequência? Afirmo. Ok. Considera pronto, o Xenai 6225. Na 6225, autorizado a linha E, decolar pistão 0, vento 300 graus, 01 no nós. A linha E decola o Xenai 6225. Uno 963, copia? Copia. Autorizado Salvador Galeão, via Pesulo 44 até Porto Seguro, 99857, Monsul. Nível de voo autorizado 360, redação voo 1, Lida, Nóquilo. Local da pistola 0 com primeira curva à direita. Transpondo 5057, controle Salvador, pena frequência 119.80. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 44, Porto Seguro, apenas 9257, Monsu, cola 1-0, com primeira curva direita, na saída Sambo, Ono, direita, Dóculo, transporte 5057, controle 1-9-8-0, voo 1-9-6-3. Voo 1-9-6-3, o fechamento está correto, no portão 04, chame pronto. Na 6225, decolado aos 23, chame controle Salvador na frequência 1919.80. 198, 6225, bom dia. Inicia distribuição presente, segue como número 1 na aproximação, deixa para 4.000 pés, high speed 2409. Gente, desce, agora high speed, passarelo. Autoriza ETAP ou mantém? Autorizado Duna, passarelo 2229, Duna 4.013. 4.013, Duna, passarelo. Controle Salvador, Xenai 6225. Xenai 6225, bom dia, está sob contato radar. Suba para o 380, autorizado a sair da Arboruna Lef. Arboruna 380, Xenai 6225. Azul 2775, a senhora identificação, autorizada a chegada a Bomé de Uno, reporta no ideal de descida. Identificou, autorizada Bomé de Uno, reporta no ideal de descida. 2775, vamos fazer contato radar, 62 milhas sul do oeste do VR de Salvador. Dois, dois, cinco, autorizado, voa direto, Alefa. Direto, Alefa, 6225.